Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedida é música. Missiva que vem de Ribeirão Preto. Ele é ouvinte da 107,9 da capital do café, a nossa Rádio USP de Ribeirão Preto, que também divulga um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele que reside no bairro Ipiranga, o senhor Juvenal Matoso, conosco. E ele diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria de ouvir esta composição, que recebeu um arranjo do maestro Cópia, do Jesse Barbosa, Jorge Fernandes com a sua linda voz, cantando Querer Bem Não É Pecado. Germano Matias, o sambista da Barra Funda, que compôs-o. Germano Matias dá um show nesse samba composto pelo Jorge Costa, Baile do Risca-Faca. Tudo isso para ele que reside em Ribeirão Preto, ouvinte da nossa 107,9, da capital do chope. O senhor Juvenal Matoso, que ainda quer ouvir com Jarme Vogeler, do Jean Maciel, esta composição em tempo de samba, És Louca. Disser que o amor ofende, erra muito em seu ditado. É o amor que salva a gente, querer bem não é pecado. O amor foi por Deus determinado. Logo se Deus determina, querer bem não é pecado. O amor foi por Deus determinado. Logo se Deus determina, querer bem não é pecado. Se tu fosses pé de pau, eu queria ser cipó, pra viver enroscadinho no teu corpo dando nó. Se o olhar fosse alfinete e que desse alfinetada, tu ficavas clipadinho como renda de almofada. Quem disser que o amor ofende, erra muito em seu ditado. É o amor que salva a gente, querer bem não é pecado. O amor foi por Deus determinado. Salvo se Deus determina, querer bem não é pecado. O amor foi por Deus determinado. Salvo se Deus determina, querer bem não é pecado. Desde a hora em que te vi, com xodó por ti fiquei. Se eu de ti não for valido, não sei mais de quem serei. Fui ao padre confessar, confessei que andava amando, e ele deu-me a penitência. Você vá continuando. Quem disser que o amor ofende, erra muito em seu ditado. É o amor que salva a gente, querer bem não é pecado. O amor foi por Deus determinado. Logo se Deus determina, querer bem não é pecado. O amor foi por Deus determinado. Logo se Deus determina, querer bem não é pecado. No domingo eu fui no baile do Risca-Faca, onde o traje a rigor era tamanco, cartola e casaca. Vejam só que urucubaca, eu vi uma orquestra. O maestro era um tal de Sarrafo, que tocava um samba-canção, e a moçada dançava baião. Ai meu Deus, que confusão! Mas no domingo eu fui

Ela, que é apresentadora, ela, que é dona de uma voz maviosa, ela, que lançou pela nossa emissora Rádio USP aqui de São Carlos, a audição que já é sucesso, Mulheres em Vanguarda. Estamos enfocando a inteligente, culta e simpática Simone Bezerra, com seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes do Jardim Coreto, inclusive um programa que há muito tempo eu ouço, pela qualidade da seleção, pelas informações que você passa. Obrigado pelos elogios, e é um prazer muito grande estar aqui hoje participando de mais uma audição do Jardim Coreto. Simone, como que surgiu Mulheres em Vanguarda, a mais nova pedida da Rádio USP aqui em São Carlos? Na verdade, Rubens, nós sempre pensamos em ter um programa que pudesse destacar um pouco mais a participação feminina na história da música, que a gente sabe que é intensa, que é forte e que tem espaço, claro que tem, mas um espaço dedicado exclusivamente a elas, né? A trabalhar esse talento das mulheres. E aí pensamos como poderia ser. E imaginamos o vanguardismo dessas mulheres em todas as épocas. Então a gente vai ter esse espaço aberto, inclusive vou querer sua colaboração depois em algumas mulheres mais das antigas. E surgiu a ideia, conversamos com Edmilson, nos pediu um projeto, fizemos e fomos discutindo até que o programa estreou semana passada, graças a Deus, bem recebido. São mulheres intérpretes, compositoras, instrumentistas, arranjadoras e percussionistas também. E você vai atuar nessa área e terá entrevista também ao vivo com mulheres aqui de nossa cidade e de nossa região? Com certeza, eu acho que esse espaço é extremamente importante, porque é bom lembrar que a vanguarda, o que significa, né? São pessoas que têm uma atitude, ou que têm um trabalho, ou que têm uma ideia, ou que têm uma forma de trabalhar e de fazer música, né? Que foge um pouco, talvez, do comercial, simplesmente vender discos. E nós temos pessoas aqui na nossa região, em São Carlos, em outras cidades próximas, que fazem um trabalho muito legal, que merece o espaço, que muitas vezes não consegue na rádio comercial ou nas gravadoras comerciais. Nós queremos ter esse espaço aberto e também outras pessoas, né, de fora daqui, que a gente pretende gravar ou por telefone ou pessoalmente, mas a ideia é que a gente traga a opinião dessas mulheres, as suas sugestões, os seus comentários também, para que os ouvintes fiquem mais próximos desse trabalho. Nós estamos recebendo nesta manhã de domingo aqui em nossos estúdios a presença simpática e dinâmica da Simone Bezerra, que é produtora e apresentadora da audição Mulheres em Vanguarda. Esta pedida vai ao ar que dia, os dias, por gentileza, e os horários? Então, nós estamos com a apresentação aos sábados, às 11 horas da manhã, né? Aos sábados, às 11 horas da manhã. Já deu tempo acordar, já deu tempo tomar aquele café, já está lá organizando uma coisa, já sintoniza na USP, já escuta o programa, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. O programa tem uma hora e é bem diversificado, acho que atende todos os gostos. Na sua produção também tem a pesquisadora que lhe acompanha nesta audição, o nome dela é? É a Cláudia Suficial. A Cláudia é uma pessoa aqui de São Carlos que entende bastante de música, é uma grande companheira nesse aspecto. Ela é formada em Biologia pela Universidade Federal e tem sido, assim, peça fundamental nesse trabalho de pesquisa. Então a gente faz em conjunto e está dando certo. Assim, a Cláudia, inclusive, é peça fundamental nesse nosso trabalho. Simone Bezerra, a sua formação escolar qual é? Eu sou jornalista. Tá, sou formada em jornalismo já há 12, 15 anos e trabalho na área, né? Trabalhei muito tempo aqui em São Carlos como editora da EPTV, do Jornal Regional. Anteriormente já tinha passado por Santos, na TV Tribuna, São José dos Campos. E hoje atuo na assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Eu sou jornalista de formação, trabalho na área, mas rádio, assim, é um prazer inenarrável. No rádio é o seu debut ou não? Oi? No rádio? É a sua primeira vez ou não? Não. Eu trabalhei muito tempo também, quando morava em Campina Grande, eu sou paraibana, né? E trabalhei como locutora de rádio muito tempo, na Rádio Correio FM, em Campina Grande, em João Pessoa. Então, rapidamente, até você chegar a São Carlos, contando desde a nossa querida Paraíba. Então, eu estudei jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, terminei o curso em 93, e logo na sequência vim Vim para o Rio de Janeiro, fiz um curso de especialização em televisão, que sempre foi muito minha área, sempre trabalhei muito em televisão com a Alice Maria. Depois fui trabalhar na Rede Globo São José dos Campos em 94 a 96. De lá fui para Santos, TV Tribuna, onde fiquei até final de 97. Início de 98 recebi o convite para vir para São Carlos, me apaixonei pela cidade, fiquei e agora estou aqui. Já sou são carlense. E nós ganhamos um grande talento com a audição Mulheres em Vanguarda pela Rádio USP FM 102,1 e Simone Bezerra. Infelizmente, nosso tempo é escasso, nós estamos em rede. Nós agradecemos nesta manhã sua vinda aqui, nesta manhã de domingo, e esperamos que Mulheres em Vanguarda se torne o carro-chefe desta emissora. Eu agradeço muito, Rubens, a sua consideração, o seu espaço, e convidamos todos os seus ouvintes para logo mais às 19h assistir Mulheres em Vanguarda. Mas, vamos nós com música nesta manhã. Vamos sim, vamos atender ao Sr. Valdomiro Mancuso Júnior. Ele está conosco pela vez primeira e para ele, rapidamente, Juninho, vamos com Chico Petrone de Armando Reis ao violão, do maestro Vicente Paiva, Ave Maria. Serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria. Ouve as preces, murmúrio de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Larariri, larariri. Corre um boato aqui onde eu moro que você sintoniza para curtir a era de ouro do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo. E na volta, em nosso coreto imaginário, o rei da valsa Carlos Galhardo, o acordeonista Orlando Silveira e a cantora Odete Amaral.